Boa noite, Rafael. Fala, Rafael, tudo bem? Tudo bem? O presidente quer falar com você, tá? Beleza, pode passar. Fala, fala, por favor. Vai, Rafael. Alô. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bem. Marco Aurélio, o que você tem amanhã? Presidente, amanhã de manhã, 10 horas, o MST, tá? A Lurian, o senhor vai atender um pouco antes, a Cláudia me falou, né? Umas 9h30, 10 horas do MST, meio-dia, o almoço com o Valfrido. E 14h, a nossa reunião lá no com o Nelson Jobim. Que Nelson Jobim? Nelson Barbosa, caralho. Nelson Barbosa, desculpa, pô. Desculpa, é o mesmo nome. Nelson Jobim, que era pra hoje às 7h. Então, Nelson Jobim, nós avisamos ele e ele ficou... A gente dá um retorno pra ele amanhã. Se a gente pode marcá-lo à noite, se o senhor achar necessário. Tá bom, tá bom. Aí o senhor me fala durante o dia. Tá bom, querido. Deixa eu só dar uma palavrinha com o senhor, presidente, mais uma coisa. O ex-presidente Lugo entrou em contato, tá vindo pro Brasil. Te dá um abraço na sexta-feira. Nós lá avisei os diretores, né, a dona Clara e o seu Dulce. E marcamos 15h30, porque ele precisava pelo menos comprar passagem. Vem ele e um senador, Alberto Grilhon. Também trazendo uma carta do ex-presidente Nicanor, tá bem? Tá bom. Então, beleza, presidente. Amanhã a gente conversa melhor, descansa um pouco aí. Tá bom, querido. Um abraço, boa noite. Um abraço, tchau. Tchau, tchau.